Evangelizar, informar e prestar serviço. Essa é a nossa diferença. ZY777, 1030 kHz, onda média, Rádio Olinda Pernambuco Limitada, Olinda, Estado de Pernambuco. Atenção, nação forrozeira, poetas e repentistas do meu Nordeste, agora na Rádio Olinda. A Rádio Olinda apresenta Coisas do Meu Sertão. Música, poesia, informação, prestação de serviço e evangelização popular. Aqui só tem forró e é do bom só. Esse forró tá bom demais. Coisas do Meu Sertão. Apresentação José Roberto, o Camutanga, o comunicador mais sertanejo do Nordeste. Coisas do Meu Sertão. Apresentação José Roberto, o Camutanga. Bom dia, meu senhor. Bom dia, minha senhora. Bom dia, meu amigo, minha amiga. Bom dia, seu José, dona Maria, seu João. Bom dia a todo mundo ligadinho no programa mais animado das manhãs de sábado do Rádio Pernambucano. Coisas do Meu Sertão. Todos os sábados levando para você evangelização, levando a cultura popular, levando o melhor da nossa música, o autêntico forró pé de serra. É isso aí mesmo, forró pé de serra, xot, chachado, baião, poesia, repente, embolada, tudo de bom e maravilhoso que você pode curtir todos os sábados aqui na Rádio Olinda, a rádio da família. Tá danado de bom. Isso, seu Luiz! Tá danado de bom, seu Luiz! Bom dia! Bom dia! Está no ar o programa Coisas do Meu Sertão! José Roberto Camutanga chega animando o povão, tocando nossa cultura, xot, chachado e baião. Quem assiste, gosta e brinda, fique pela Rádio Olinda com as coisas do meu sertão. Olinda, a rádio da família. Os nonatos com repente, pobre na roça, o que tem? Pobre na roça só tem a tigela de farinha, a cangalha do jumento, o chiqueiro da galinha e um fogão movido a lenha, mobiliando a cozinha. Assim que a pobre explode, mata viado do mato, porque na rua não pode. Para o bigode tem uma tesoura antiga, um burro que bem não anda, a chapa que mal mastiga, e frieira que coça mais que cansação e urtiga. O moleque que ele mima por ser da casa o mais moço, pote com pano na boca, de cua, água de poço e rede aonde ele se deita e dorme depois do amor. O rosário no pescoço e o cabresto do jirico, como sofá tem um banco de paraúno de jipo, a sua tuxa, uma cuia e seu sangue tá em pino. um patrão rico lhe deixa plantar de meia uma roupa da sulanca com a qual ele passeia, que compra achando bonita e vai depois que lava é feia. Pobre tem a casa cheia de filho por todo canto, e tem na sala um oratório com vela e quadro de santo, vendido não sei por quem, comprado não sei por quanto. Arruda contra quebranto e pisaco de caçador, certidão de nascimento e o título de eleitor, pra de quatro em quatro anos eleger um traidor. Tem rádio que o locutor faz programações ao vivo, uma junta de boi manso e um arado pra o cultivo, que fere o rosto da terra e a chuva faz curativo. Tem pra o seu aperitivo um litro de alcatrão, machado de corta-lenha, chibanca de cavachão e uns tamburetes cobertos com couro de criação. Carro de boi sem tração, sem documento, sem taxa, caço a sela, cambito e ancoreta de borracha. Na rua não tem mais isso, mas no sítio a gente acha. Pacote de bolacha dentro de um saco de feira, lambedor de folha e casca de fabricação caseira, e balança que ele arranja com corda, prata e madeira. Eita, Zé, pobre na roça tem de tudo. Olha, tem chocalho, tem sela de cavalo, tem arreio, tem o quê? Tem balaio. E tem a coisa mais importante. Fartura. É verdade, e alegria. Ninguém vê um pobre triste, né, Zé? Demais, muito difícil ver, né, na roça, meu Deus, uma pessoa triste. É interessante, seu Campanga, querido seu gente, é a esperança do pobre sertanejo, né? Na roça ele não desiste, pode estar naquela sequidão toda, mas ele não deixa de capinar, de preparar a terrinha dele para chegar ao grande dia. É verdade, Zé. E na roça também tem camisa bonita como essa sua aí, de xadrez bonita, né, Zé? Já vim no clima bonito, já tô preparadinho. É verdade. Vamos ouvir Amazon no programa Coisas do Sertão. Tem certas coisas no mundo que se eu pudesse mudava. Gente falsa e fuxiqueira, se eu fosse a morte matava. Homem que faz e diz não fiz, que não sustento o que diz, se eu pudesse enforcava. Minha palavra é um tiro, é igual um documento. Nem chuva de picareta, nem tempestade de vento faz a palavra eu quebrar, e pra morte sustentar qualquer barreira eu enfrento. Mas compadre Caetano viu um doutor zangado, dizendo que a semente de homem tinha acabado e que homem de palavra nunca mais tinha encontrado. Meu compadre disse tem, e o senhor tá enganado. Que começaram a teima naquele tem, mas não tem. Compadre disse, eu aposto, doutor disse, eu também. Aí fizeram lá uma aposta, saíram os dois avexados. Chegaram na minha casa, eu já vinha do roçado. Quando o doutor me avistou, me disse, presta atenção, vou lhe pedir uma coisa, me diga se dá ou não. Aí eu disse, doutor, se eu tiver, eu lhe dou qualquer coisa, meu patrão. Seu doutor, na minha casa o senhor tá arrumado, pode pedir qualquer coisa e ficar sossegado, que se não tiver aqui eu vou buscar no roçado. Não é nada disso não, o doutor pôs a falar, é somente uma coisinha, mas olha que você não dá. Aí eu disse, doutor, pode vir um coroné, que eu disse que dava dor, pode dizer o que é. Mas quando ele disse o que era, eu só fartei estourar. Que doutor mais descarado, nunca pude imaginar. Meu sangue todo subiu, o que ele me pediu eu não posso nem falar. Fiquei morto de vergonha, o suor chega, pingava. Se eu soubesse o que era, não tinha dito que dava. Mas agora tava tarde, pois quando o homem começa a sustentar a palavra, ele morre e não regressa. Dancei que nem Salomé, mas enquanto vida eu tiver, não cai mais numa dessa. Eu imaginava comigo, meu Jesus, estou desgraçado. Imagina se eu der a ele ficar viciado. Mas, como eu já tinha dado a palavra desgraçado, olhei para um canto e para outro, e muito desconfiado, disse assim pro forasteiro: vamos pra aquele buzeiro, pelo menos é reservado. Aí foi quando o doutor ficou muito admirado. Homem de palavra assim eu nunca te encontrar. Não precisa me dar nada, a aposta tá ganhada, seu compadre é felizardo. E pagou toda a aposta, saiu na hora precisa. Meu compadre olhou pra eu e com a cara muito lisa, a separou os cruzeiros, disse: pega esse dinheiro pra comprar uma camisa. Aí eu disse: compadre, seu coração é de frande. Quando for fazer a aposta, pra outra dessa não me mande. Pois vós você me botou no precipício muito grande. E quando o compadre saiu, eu me agarrei com a mulher, acendi umas 10 velas e rezei pra São José. Hoje em dia sou raposa. Se alguém me pede uma coisa, pergunto logo o que é. De todo o coração a vocês que até esse exato momento acompanharam a gente, você com o seu rádio AM1030 sintonizado, sob as bênçãos do nosso Papa Francisco, do nosso presidente e arcebispo metropolitano de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido, bispo auxiliar Dom Antônio Torinho Neto, diretor executivo Padre Luciano Brito, diretor administrativo Padre José Rinaldo, de programação Padre Damião Silva, produção e colaboração Professor Aderson Viana, um forte abraço. E Roberta Carneiro, um forte abraço. Tchau, tchau. Fui. Fui. Ao ouvir a Rádio Olinda, ouço o padre na matriz. Ouço a palavra de Deus e o professor que me diz. Numa mansidão de voz, o céu chorando por nós. Só Jesus nos faz feliz. A Rádio Olinda apresentou Coisas do Meu Sertão, o programa que valoriza a fé, os hábitos e costumes do povo nordestino. Se você tem sugestão ou quer fazer um comentário sobre o programa que você acabou de ouvir, envie para o e-mail interatividade.radioolinda@gmail.com. Olinda, ouvindo você para melhor fazer sua rádio. Olinda, a rádio da família. Esta é a ZYI 777, 1030 kHz, onda média, Rádio Olinda, Pernambuco. A rádio da família. Alguém falou em Dofrei por aí? Sabe como é, né? Eu sou um santo golinho. É só falar em Dofrei que eu apareço pra fazer a festa. Você só não pode esquecer de jogar um golinho pro santo antes de beber. Mas tem que ser Dofrei, hein? Se for outra coisa, eu passo é longe. E não adianta nem me colocar de cabeça pra baixo que eu não tomo outra coisa. Dofrei, um golinho pro santo e um santo golinho. Beba com moderação.